me machucando, me martirizando, estremecendo o meu coração. Ela é a gata da academia, ela é a mulher sensação. Me provocando, eu fico só te olhando, você fazendo cardio, toda suada, já partiu pro leg, no final da série, lancinho no espelho, não paro de olhar, partiu pro agachamento, você me faz pirar, fazendo abdução, será que eu vou aguentar, pra finalizar, foi pro voador, subiu a temperatura, tá calor. Chata, a garrafinha é da Chandon. Chama! Portal do Arrocha. Tá me provocando, eu fico só te olhando, você fazendo cardio, toda suada. Já partiu pro leg, no final da série, lancinho no espelho, não paro de olhar. Partiu pro agachamento, você me faz pirar, fazendo abdução, será que eu vou aguentar? Pra finalizar, foi pro voador, subiu a temperatura, tá calor. A garrafinha é da Chandon.